Christopher Nolan. Sonhos entendidos como se realmente existissem. Um programa de Guilherme Rodrigues. Nascido a 30 de julho de 1970, Christopher Nolan é um dos mais conhecidos realizadores de cinema britânico e, segundo a revista Time, uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Nasceu em Londres e cresceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. O pai, de ascendência irlandesa, era diretor criativo de uma empresa de publicidade inglesa e a mãe, uma hospedeira de bordo de origem norte-americana. Tem dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Nolan desenvolveu desde cedo a paixão por fazer filmes. Na sua infância, foi particularmente influenciado pelo trabalho de Ridley Scott e pelos filmes de ficção científica 2001: A Space Odyssey, realizado por Stanley Kubrick em 1968, e Star Wars, realizado por George Lucas em 1977. Assistia repetidamente a um filme recente e pesquisava a sua produção. Começou a fazer filmes aos 7 anos de idade, usando uma câmara Super 8 do pai. Realizava curtas-metragens com os seus bonecos. Esses filmes incluíam uma animação em stop motion em homenagem a Star Wars, chamada Space Wars. Com o seu irmão Jonathan, construiu cenários com argila, farinha, caixas de ovos e papel higiênico. Aos 11 anos, aspirava ser um cineasta profissional. Na adolescência, começou a fazer filmes com Adrian e Rocco Bellic. Nolan e Rocco dirigiram em conjunto o surreal Tarantella, de 8mm, em 1989, que foi exibido no Image Union, uma montra independente de filmes e vídeos no Public Broadcasting Service. Estudou no Haileybury and Imperial Service College, uma escola independente em Hertford Heath, Hertfordshire, e literatura inglesa na University College London. Optando por não seguir um ensino tradicional de cinema, procurou uma licenciatura em algo não relacionado com aquilo que mais gostava, para ter uma visão complementar das coisas. Mas a University College London foi especificamente escolhida por ter instalações de produção cinematográfica, que incluíam uma mesa de montagem Steinbeck e câmaras de 16mm. Nolan foi presidente da Union Film Society com Emma Thomas, a sua namorada e futura esposa. Thank you. exibiu longas metragens em 35mm durante o ano letivo e usou o dinheiro ganho para produzir filmes de 16mm durante os verões. Depois de se formar em literatura inglesa em 1993, trabalhou como leitor de argumentos, operador de câmara e como realizador de filmes corporativos e industriais. Dirigiu, escreveu e montou a curta-metragem Warsney, em 1996, filmado durante um fim de semana a preto e branco, com equipamento limitado, um pequeno elenco e equipa. Financiado por Nolan e filmado com o equipamento da UCL, Union Film Society. Apareceu no Cambridge Film Festival em 1996. No ano seguinte realizou Doodlebug, sobre um homem aparentemente perseguindo um inseto com o seu sapato, vindo a descobrir que este é a miniatura de si mesmo. Ele e Emma Thomas tentaram, pela primeira vez, fazer uma longa-metragem em meados da década de 1990, intitulada Larry Mahoney. O projeto não se concretizou. Thank you. Nolan teve depois a ideia de produzir, escrever, fotografar e montar Following em 1998. Filme preto e branco com um orçamento de cerca de 3 mil libras, versando sobre um jovem escritor desempregado e em dificuldades financeiras que começa a seguir estranhos pelas ruas de Londres, aparentemente em busca de inspiração para o seu primeiro romance. Inicialmente, estabelece regras rígidas para si mesmo sobre quem deve seguir e por quanto tempo, mas logo as abandona ao se concentrar num homem bonito e bem vestido, de fato escuro. Este, ao perceber que está a ser seguido, rapidamente confronta o jovem e apresenta-se como Cobb. Revela que é um ladrão em série e convida o jovem para o acompanhar nos roubos. Os ganhos materiais desses crimes parecem ser de importância secundária para Cobb. O seu prazer está em vasculhar os bens pessoais nos apartamentos que assalta e em beber o vinho que neles encontra. Explica que a sua verdadeira motivação é usar o roubo e a violação de propriedade como pretexto para as suas vítimas reexaminarem suas vidas. Following ganhou vários prémios em festivais como o Tiger Award no International Film Festival de Roterdão e o de melhor primeira longa-metragem no San Francisco International Film Festival, e foi bem recebido pela crítica, que rotulou Nolan como um estreante extremamente talentoso. O sucesso proporcionou a Nolan a oportunidade de realizar Memento em 2000. O seu irmão Jonathan apresentou-lhe a ideia sobre um homem com amnésia anterógrada, ou seja, com a incapacidade de criar novas memórias após um evento que causou a amnésia, gerando uma incapacidade parcial ou total de recordar o passado recente, enquanto as memórias de longo prazo anteriores ao evento permanecem intactas. Esse homem usa anotações e tatuagens para caçar o assassino da sua esposa. Jonathan transformou a ideia num conto, Memento Mori, em 2001, e Nolan desenvolveu-a num argumento que narrava os eventos ao contrário. Memento foi um filme muito elogiado pela crítica. com um orçamento de 5 a 9 milhões que gerou um retorno mundial de cerca de 40 milhões e também numerosos prémios. Várias nomeações de prestígio, como o Academy Awards, sendo ainda listado como um dos melhores filmes de 2000. Como Nolan estava a ganhar reconhecimento e a melhorar cada vez mais, ele e Emma Thomas criaram a produtora Syncope Incorporated. So where are you? You're in some motel room? You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps you've been there for a week, 3 months. It's kind of hard to say. I don't know. It's just an anonymous room. Thank you. We'll be right back. Steven Soderbergh, impressionado com o trabalho de Nolan, recomendou-o à Warner Brothers para fazer Insomnia, protagonizado por Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Dois detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles são enviados para Nightmoot, no Alasca, para ajudar a polícia local na investigação da morte de uma adolescente. Insomnia foi mais um sucesso para Nolan. Com um orçamento de 46 milhões, gerou 113 milhões de dólares e aplausos da crítica. Thank you. Em 2003, Nolan contactou a Warner Brothers com a ideia para um novo filme de Batman, centrado na origem da personagem. Nolan queria enquadrá-lo num mundo mais realista do que fantasista. Batman Begins, de 2005, estreou com a aclamação da crítica e sucesso comercial, com Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman e Liam Neeson no elenco. Batman Begins rendeu cerca de 373 milhões de dólares, mais do dobro do investimento. Foi o nono filme com mais vendas de bilheteira de 2005. Elogiado pela sua profundidade psicológica e relevância contemporânea. É citado como um dos filmes mais influentes do início do século XXI. Nolan avançou de seguida para produzir, escrever em colaboração com o irmão e realizar The Prestige em 2006, uma adaptação do romance de Christopher Priest sobre dois mágicos rivais do século XIX. O argumento foi o resultado de uma colaboração de 5 anos entre ele e o irmão Jonathan, que começou a escrevê-lo em 2001. Nolan inicialmente pretendia fazer o filme em 2003, mas adiou o projeto depois de concordar em fazer Batman Begins, com Hugh Jackman e Christian Bale nos papéis principais de mágicos rivais e ainda Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Andy Serkis e David Bowie. The Prestige foi aplaudido pela crítica. Em 2020, a revista Empire colocou-o entre os 100 melhores filmes do século XXI. O provento comercial foi cerca de $109 milhões, com um orçamento de apenas $40 milhões. Thank you. The Dark Knight de 2008 foi a continuação de Batman Begins e outro grande êxito de Nolan. Inicialmente relutante em fazer uma sequela, acabou por concordar com Warner. Nolan queria expandir a qualidade noir do primeiro filme, ampliando a tela e assumindo a dinâmica de uma história da cidade, uma grande história de crime, na qual o olhar se foca na polícia, no sistema de justiça, no vigilante, nos pobres, nos ricos e nos criminosos. Continuando a minimizar o uso de Computer Generated Imagery, comprou câmaras IMAX de alta resolução, tornando-se o primeiro grande filme a usar esta tecnologia. The Dark Knight custou 105 milhões e teve como retorno mais de $1 mil milhões. Para além dos prémios e nomeações, foi considerado como um dos melhores filmes do ano e da década, bem como o melhor ou um dos melhores filmes inspirados em heróis da banda desenhada. Depois do sucesso de The Dark Knight, a Warner contratou Nolan para escrever, dirigir e co-produzir Inception, em 2010. Com um grande elenco liderado por Leonardo DiCaprio, o filme voltou a ser um sucesso comercial e da crítica. Um filme que ele imaginou cerca de 9 anos antes da sua estreia. Houve quem o considerasse o melhor filme de 2010, um clássico da história do cinema, sendo a prova que o cinema de qualidade pode ser também um triunfo comercial. 836 milhões de dólares de lucro para 186 de investimento, foi nomeado para 8 Oscars, nos quais se incluíam o melhor filme e melhor argumento original, e dos quais ganhou 4. Melhor direção de fotografia, melhor montagem de som, melhor mistura de som e melhores efeitos visuais. Nolan foi homenageado ainda com dezenas de outros prémios e nomeações. Depois, foi convidado para produzir o filme que iria concluir a trilogia de Batman, The Dark Knight Rises, estreada em 2012, que foi outro exemplo de escapismo inteligente que obteve boas críticas e gerou mais de US$ 1.000 milhões de receita a partir de US$ 250 milhões aplicados. We'll be right back. O filme seguinte foi Interstellar, de 2014. Os primeiros argumentos foram escritos por Jonathan Nolan e originalmente era para ser Steven Spielberg, o realizador do filme. Baseado nas teorias científicas do físico teórico Kip Thorne, o filme segue um trabalhador da NASA que se junta a um grupo de astronautas que entra num wormhole para tentar encontrar um novo planeta e salvar a humanidade da extinção. Visualmente deslumbrante e tematicamente ambicioso, obteve críticas elogiosas, sendo particularmente louvado pela precisão com o que representou a ciência, havendo a publicação de 2 ensaios académicos sobre esta obra, e o American Journal of Physics recomendou a sua exibição em aulas de ciência. Na edição 87 dos Academy Awards, o filme ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais e recebeu 4 outras nomeações. Por meados da década de 2010, Nolan participou em iniciativas relacionadas com realizadores menos conhecidos e com a preservação e divulgação de filmes com a sua produtora Syncopy. Defensor da sobrevivência do meio analógico, Nolan e a artista visual da Citadine convidaram representantes dos principais arquivos, laboratórios e instituições promotoras de filmes norte-americanos para participarem numa cimeira informal nomeada Reframing the Future of Film, no Museu Getty, em Los Angeles, no mês de março de 2015. Eventos subsequentes ocorreram na Tate Modern, em Londres, no Museu Tamayo, na Cidade do México, e no Tata Theatre, em Mumbai. Em abril de 2015, Nolan integrou o Conselho de Realizadores da The Film Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação de filmes, e foi nomeado pela Biblioteca do Congresso, juntamente com Martin Scorsese, para o Conselho Nacional de Preservação de Filmes. Nolan voltou a dirigir em 2017, agora com Dunkirk, baseado num argumento original e coproduzido com Thomas. O filme descreve a evacuação dos soldados aliados das praias de Dunkirk, na França, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, considerando-o como uma narrativa de sobrevivência com estrutura em tríptico. Quis fazer um filme sensorial, quase experimental, com o mínimo de diálogo. Esperou para rodar Dunkirk para, com o seu invejável currículo, ganhar a confiança de um grande estúdio norte-americano para apostar num filme britânico. À semelhança de películas anteriores, foi campeão de bilheteira ultrapassando Saving Private Ryan, realizado por Steven Spielberg, e recebeu um rol de distinções várias e louvores da crítica. As receitas ascenderam a mais de 526 milhões de dólares em todo o mundo. We'll be right back. Em 2020, Tenet dividiu as opiniões e os dividendos foram menores. Nolan concebeu as ideias de Tenet ao longo de 20 anos, até começar a trabalhar no argumento em 2014. Um ex-agente da CIA é recrutado por uma organização secreta, com a tarefa de rastrear a origem de objetos que viajam no tempo e a sua conexão com o ataque do futuro ao presente. Nolan manteve o seu relacionamento com a Warner Brothers e a sua produtora Syncopy para a produção e distribuição do filme. O filme mais recente de Nolan, Oppenheimer, estreado em 2023, biografa Julius Robert Oppenheimer, o físico teórico norte-americano considerado o pai da bomba atómica pelo seu papel no projeto Manhattan, o empreendimento da Segunda Guerra Mundial que desenvolveu as primeiras armas nucleares. Para muitos, foi o melhor filme de Nolan. Financeiramente, teve um orçamento de 100 milhões de dólares para um retorno até agora de 953 milhões. Admirador de cineastas como Stanley Kubrick, Michael Mann, Terrence Malick, Orson Welles, Fritz Lang, Nicholas Roeg, Sidney Lumet, David Lean, Ridley Scott, Terry Gilliam, John Frankenheimer, Sergio Leone, Andrei Tarkovsky, David Lynch ou Jack Torner. Cita muitas vezes o artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher com uma grande influência no seu trabalho, pela interessante conexão ou desfocagem dos limites entre a arte e a ciência e a arte e a matemática. E aprecia muito o escritor argentino Jorge Luís Borges. Esteticamente, por exemplo, este realizador favorece sombras profundas e evocativas. Usa a iluminação quase em estilo de documentário, câmara portátil, prefere cenários naturais e locais de filmagem reais ao invés do estúdio. Nolan salientou ter uma forte influência do filme noir. Explora de várias maneiras o tempo da história e a experiência do espectador com ela. Desenvolve frequentemente elementos metaficcionais, mudanças temporais, cortes elípticos, perspectivas solipsistas, narrativas não lineares, tramas labirínticas e personagens psicologicamente instáveis, obsessivas ou moralmente ambíguas. Thank you. Nos seus filmes aparecem espelhos angulares que se reproduzem até ao infinito, ou imagens que se repetem dentro de si mesmas. Frequentemente aproveita ideias sugeridas pela matemática, como a fita de Möbius, objetos impossíveis, paradoxos visuais e ladrilhos. Essas noções servem de base para a criação de formas narrativas, como a estrutura palíndroma de Tenet. Casos notáveis de beleza matemática no seu trabalho incluem as escadas de Penrose em Inception, ou o hipercubo em Interstellar. O logotipo da produtora de Nolan, a Syncope, é um labirinto sem centro. Nolan é o autor de alguns dos filmes mais influentes e populares da sua época, muitos deles considerados pelos críticos como entre os melhores das respectivas décadas. Memento, The Dark Knight e Inception apareceram na lista dos 100 melhores filmes do século XXI da BBC e, segundo a revista The Hollywood Reporter, como dos melhores filmes de todos os tempos. Em 2017, The Dark Knight, Inception e Interstellar apareceram no inquérito promovido pela revista Empire, entre os 100 maiores filmes de sempre. Este programa teve locução de Lara Regueira e Guilherme Rodrigues. Realização de Guilherme Rodrigues.